controlássemos mundo por mídia. Porque a situação é grave igual a voz do Cid. Rádio que eu tá aí de você que decide. Incide, tô correndo como Nid. For speed, primeiro do grid, último que colide. Eu não nasci pra ficar no cabide. Eu sou da ala dos pitbull que agride. Se o mundo vier contra tu, revide. Não perde tempo com Gugu, Astrid. O rap é mais do que favela, progride, sai da janela. A rua é onde a vida reside. Compara minhas músicas com as do Creed. Diz porque a conta bancária não coincide. Vide, pula, ri de mim, mas não duvide. Lead, com sua inveja ou suicídio. Lapide, sua arte pra que ela valide. Pra não falir de cara, pra que nem divide. E se ganhar cifrão, divide com os irmãos. Se tiver comemoração, me convide. Intimide, os caras tem que ir. Consolide, já protect those and beat. Intimide, os caras tem que ir. Consolide, já protect those and beat. Stile, stile, stile, stile, stile, stile, bate, net no piso liso. Quem vive é street livre, combate. Mas com um sorriso bad, nada impede, analiso. Minha mente assede, checkmate. Confronto de ideias, só burrice fede. Desculpa se meu rap bate como diretas no box. Só moral quebrada, não é remendada. Com duro é box, esconde quanto pode. Baixo do tapete, seu truque, seu macete pode. Fisgado pelo bigode, explode sua cara dura em mil pedaços. Famoso como queria, virou estilhaço no espaço. Pena que ficou opaco, não brilha com mais estrelas. Fraco, em trilhas de barreiras, não soube vencer os tacos. Verdades claras, não fico só resmungando no mesmo plano, falsos e reais no mesmo cano. Tipo fezes de todas as classes correndo juntas. Então quem é real? Deixo pra você a pergunta. Intimide, os cara tem que ir. Consolide, já protect us and get. Intimide, os cara tem que ir. Consolide, já protect us and get.